atualizando o repertório novo do Caó, hein? Essa é pra sofrer demais. Se você abre a foto da gente e ainda dá zoom, a saudade tá no nível 1. Se você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível 2. Sem querer me chamar, é certeza que ainda me ama.